Cheiro 22, página 217, capítulo 9. Também no interior da fábrica de conservas Leandro, 1908, por esses dias, Ana Mata se tinha acocorado perto do leito dos seus rios, ali mesmo onde eles se juntavam formando um curso compacto. Pousada na sua cadeira, assistia ao movimento das águas desde a chegada das primeiras cheias da manhã, com seu refluxo, fluxo e transbordo de margens, até à evaporação das ilhotas que se formavam na vasa à medida que o caudal voltava a sumir-se entre lajes. Eram previsíveis os rios de Ana Mata. Cheiravam melhor na hora dos banhos. E ela conseguia identificar quem se encontrava debaixo do duche pelo perfume do sabonete trazido no tumulto das águas. Sabia muito bem. Nos seus rios corria palmolive, lux, nívia, musgo real e nenhum aroma era igual ao outro, ainda que fosse impossível reconhecer as flores que lhes davam o cheiro. Violetas, rosas, canelas da Índia, misturas, fenos, fragrâncias, cruzadas, aromas bons. Mas quando alguém deixava escorrer pela pia matérias indevidas, em vez de as transportar em baldes para longe da cozinha, lá bem para a zona onde antigamente fermentava o guano, então os rios de Ana Mata poderiam cheirar muito mal. E de repente, aquilo que era normalmente um curso de água a deslizar por uma superfície plana com um grande céu por cima, tudo isso se reduzia num abrir e fechar de olhos a um regato para o qual ela só encontrava, no meio das suas ideias mais tristes, a palavra esgoto. Nessas ocasiões, os rios de Ana Mata poderiam transandar a ácido, como de unto rançoso ou a doce envenenado como de boi apodrecido. Era isso que ela temia que acontecesse precisamente durante aquela tarde, pois uma das suas filhas havia entornado no curso das águas um balde de gordura de lavar a carne e agora ninguém se acusava. Ela não o dizia em voz alta por respeito às próprias filhas, mas dentro da sua alma, com muita mágoa sua, levava-as de mentirosas, mentirosas, oficiais de mentir. Mas não, não iria dizer, pensava na sua língua. Ana Mata sabia muito bem como as filhas andavam transviadas. As três, muito tesas, muito gordas, tinham escolhido aquele dia de sábado para cozinharem cachupa e oferecerem uma festa aos amigos do bairro dos Espelhos, a fim de honrarem o programa de televisão onde iria aparecer Janina Mata, o herdeiro das vozes homem da sua família. E nisso faziam muito bem. Desde sempre, ainda antes de ter saído de Ribeirinho da Praia, na viagem que havia feito pela costa de África, já ela sabia que toda a pessoa deve distribuir o bem que lhe acontece, sob pena de o mal que sobrevier lhe ser merecido. Sempre o tinha dito às filhas, e elas haviam aprendido. Mas agora, em vez de oferecerem a alegria que lhes batia à porta, acompanhada por comida modesta, e assim guardarem o dinheiro restante, tinham-se empenhado na cozedura de alimentos ricos, para mostrarem como eram mães de cantor. E nisso faziam muito mal. Na verdade, a cachupa que sua filha Felícia cozinhava desde manhã incluía carne de porco, vaca, galinha, bacon, presunto, galantines, fumados e toda a espécie de enchidos que havia em Portugal, o que era um desperdício bem vergonhoso. Nas suas mãos, aqueles mesmos mantimentos dariam para fazer 5 cachupas correntes e saciar, em vez de 20 pessoas, umas 100. No entanto, as suas filhas, na ansiedade de parecerem importantes, ao deitarem na panela todos aqueles temperos, não só roubavam conduto a quem dele precisasse, como ainda por cima estavam a cozinhar uma mixórdia que não se iria poder tragar. Ela, Ana Mata, que conhecia caudais verdadeiros como os de Cacheu e Mansoa, pelo menos ela não tragaria. Tchup, tchup, ia cuspindo. Jurava por Deus e pelos seus 3 pequenos rios que só comeria a parte do milho que ela mesma havia pilado. Felizmente que seu neto, Domingos, era um homem demasiado bom. 3 anos antes tinha-lhe ele feito um pilão de madeira de eucalipto, tão próprio que não havia outro igual. Coitadas das suas amigas que não tinham pilão de madeira, e seus filhos e netos ofereciam-lhes de cimento para elas se contentarem. Pilão de cimento não tinha doçura em seu tato. Partia o milho ao meio, desfazia-o aos bocados. Ela não. Ela pilava, pilava, tum-tum, tan-tan. E de cada semente só saía a carepa e o farelo, como devia ser. No fundo do pilão, cada bago ficava inteiro, redondo e macio como uma pérola acesa. Pilão verdadeiro. Por isso o seu milho era tão precioso. Tinha-o pilado ali, junto ao leito dos rios, por suas mãos desveladas. E pensar de novo que todas elas, as filhas, cozidas umas com as outras, tinham comprado uma sacada de carnes, posto todos numa só panela, e não contentes com tudo isso, haviam despejado na pia a gordura que tinham escorrido. E agora nenhuma delas se acusava. Nem Germana, nem Dileta, muito menos Felícia. Mentirosas, pensava de novo Ana Mata, não dizia. Pois quanto mais suas filhas cozinhavam bons ingredientes, mais mentiam. Sendo assim, que benefício trazia a riqueza da comida à vida de uma pessoa? Me digam? Pensava Ana Mata na sua língua, acocorada diante dos rios. Sobre o alto da nuca, o totó enrolado. Naquele momento, tinha ela erguido a cabeça. Domingos, traga aí um pauzinho, meu neto. Quero empurrar esta trampa de gordura lá para baixo. Tinha dito de novo, mas era inútil repetir. Domingos não iria responder. Tanto Domingos quanto Antonino encontravam-se em cima do telhado da fábrica, a apontar para o céu uma antena parabólica. Ana Mata é que não sabia de que se tratava e insistia. Antonino, traga aí um pauzinho, uma caninha verde, para ver se isto vai para baixo, meu neto. Ana Mata não percebia. Estava demasiado atenta ao que se passava a seus pés para poder reparar como todos tinham agremiado diante da cozinha para olharem na direção das telhas, lá onde os dois netos sustinham, com a ajuda de uma terceira pessoa, uma rodela branca, a corola de uma flor gigante, cuja pétala fosse de plástico. Naquele momento, ainda a antena não se encontrava completamente ligada ao telhado, mas para quem a guardava, era como se o mundo inteiro já ali viesse ter, só pelo facto de se encontrar virada para a dimensão infindável do espaço. Sim, Ana Mata não tinha dado por nada, entretida com o sebo que engordurava o rio, a pensar durante a tarde inteira no pauzinho com o qual empurraria a repelente olha amarela que ali se havia instalado. Nada de nada. Não vê que não a ouvem, senhora? Não vê, não sabe, não está cá neste mundo. Então, sua filha Felícia explicou muito alto para a mãe ouvir. Felícia irritada. Levante o assento dessa caucha, senhora, e venha ver o que se passa. Não enxerga como eles estão a ligar a nossa casa aos satélites que andam na atmosfera? A senhora não vê? Agora vamos ter 3 aparelhos de televisão. O maior deles com capacidade para alcançar para cima de 300 canais ao mesmo tempo. Sabe quantos são 300 canais? 100 mais 100 mais 100. Ouviu a senhora o que eu disse? Ana Mata rodou a cabeça e viu. Debaixo do telheiro havia um novo ecrã do tamanho de uma porta deitada. Parecia mentira. 3 televisores? 300 canais? Sabia muito bem quanto eram 300. Mas sendo cada pessoa só uma pessoa, fosse o que fosse, em número 300, era demais para cada pessoa. 300? Pensava. E ela própria se sentia a mais. Enquanto pensava, em pé, vigiando os rios. Entretanto, acompanhados pelo técnico das parabólicas, os netos de Ana Mata já estavam descendo do telhado, onde a redondela, do tamanho de um guarda-sol de praia, tinha ficado apontada para o céu da tarde. 300? E serviria aquele objeto para melhor se ver Janina? Para melhor se ouvir a sua linda voz? No entanto, Ana Mata ficaria a saber que tão cedo não iria resolver as suas dúvidas. A antena só iria funcionar dali a um tempo. Ainda não seria aquela a noite da estreia dos satélites. Seria só depois. Não, não era preciso dizer muito mais. Ana Mata compreendia tudo. Compreendia que a sua filha Felícia queria apenas que o pessoal do bairro dos Espelhos que por ali passasse pudesse deparar com a parabólica posta no telhado, anunciar o progresso da sua vida. Enquanto Ana Mata nem tinha pauzinho nem cana para fazer correr a água gordurosa lá bem para longe, nem dispunha de poder para denunciar as intenções submersas que viviam naquele pátio. Poder nenhum. Era isso. As suas filhas, gordas, mentirosas, impantes, estavam perdidas de vaidade. Sendo assim, ela mesma iria procurar um garfo de pau e mover as águas estagnadas do seu rio. Não precisava de pedir mais nada a ninguém. Com quem se entendia menos mal era com Domingos e Antonino. Os netos desciam do telhado. O que está a fazer, minha avó? Nada, meu neto Domingos. Estou só a desentupir um pouco de merda que se está acumulando no meu rio. Está mesmo? Para eles, ainda ela conseguia rir. De costas viradas, remexendo no regato, criando rápidos, açudes, assoreamentos, dragagens, tempestades fluviais para que a corrente passasse sem aquele fedor animal em decomposição. Ela limpava e despoluía, e eles até não se importavam. Só que demorava demais. Era Felícia quem achava. Ana Mata podia desentupir, sim, mas tinha de ser obediente. Tinha, sobretudo, de ser rápida, pois de momento para momento iria começar a chegar gente do bairro dos Espelhos. E não ficava bem ver-se uma mulher esgravatar na rua, na posição de um mosquito em hora de festa. As mesas estavam separadas para aumentar a capacidade do pátio. A cachupa seria servida em seu próprio panelão. Ouviam-se carros lá fora. Os dois cães latiam de amor por quem chegava. E havia pessoas que chegavam a pé, trazendo à cabeça a sua própria cadeira. Vinham com pressa. Janina apareceria em breve, por volta das 7:30, embora a canção já estivesse gravada. Estava ou não estava? As pessoas pedestres entrando. Felícia Mata ia falar ao telefone com o próprio Janina para se informar. Informou-se e gritou no meio do pátio do Diamante. Olhem, já está gravado e correu muito bem. Só falta mesmo a gente assistir. Entusiasmada, telefonou mais alto. Janina, olha, sou eu a tua mãe outra vez? É só para te dizer que vai estar aqui em peso o pessoal do bairro dos Espelhos. Teus primeiros amigos de peito. Nunca esqueças, meu filho, mesmo que apareças por satélite em todo o mundo ao mesmo tempo. Nunca esqueças que você nasceu 3 vezes. Estás a ouvir bem? A primeira vez foi em Ribeirinho, lá em Santiago. A segunda foi no bairro dos Espelhos. Tinha você 8 anos e meio. E já agora, meu filho, olha, escuta, terceira e última vez foi há 5 anos. Tinha você 13, quando nasceu aqui, na sua casa, da fábrica de conservas Leandro, 1908. Está lembrado? Felícia estava composta, com vestido de seda e folho no pescoço, pulseira de prata, telefone no ouvido. E o pessoal do bairro dos Espelhos, em massa, estava mesmo chegando. O que dizes tu, Janina? Ai, ai, nasceste agora 1000 vezes. Isso já é desconversar. Nasceste só as vezes que é importante nascer. Eu te digo quantas. Tchau, beijão. Já chegou todo o pessoal para te ouvir cantar. Mas Felícia Mata ainda não tinha guardado o telefone quando de súbito se lembrou de certa pessoa que não havia convidado. E só agora dava conta do esquecimento. Os seus filhos, daqui para ali, já todos vestidos e arrumados, as mesas postas, e Felícia arreliada consigo mesma. Telefona em riste. Dona Milene? Sim, sou eu, criatura. Olha, é hoje aquela festa de Janina? Você não quer vir? Vem, mulher, e traz tua alegria contigo? Estamos esperando por você. Só faltas tu. Não tenhas vergonha, vem. Toda esta gente sabe que você tem a quinta parte desta casa. Vem lá, vem. E ainda, sem falar aos recém-chegados, Felícia pôs os olhos em Antonino, que ali andava de um lado para o outro, e chamou. Antonino, você que já está habituado a acompanhar aquela lesma, vá lá buscá-la, que ela é muito cobarde e ainda é capaz de não vir cá ter, ou chegar atrasada e acabar por não conhecer o Janina. Vai lá. Já sei que você está vestido e perfumado, mas também não é preciso feder para ir buscar a moça branca, pô. Só depois, Felícia Mata se entregou aos beijos e aos abraços e mandou vir o panelão com vela acesa por baixo para se manter sempre morno. A vida podia andar muito mal levada noutros locais do mundo, mas ali, pelo menos, todos estavam em paz e alegria. Ela estava mesmo convencida de que um dia o satélite, em vez de trazer conversas dos outros para dentro do seu pátio, ia até ser capaz de proceder em sentido contrário. Isto é, acabaria por levar as conversas do seu pátio para se mostrar aos outros como se pode viver em paz e alegria. Sobretudo através de Janina. Quando Janina voltasse para descansar das digressões que aí viriam. Sim, mulher, para já. Muitos beijos e muitos abraços. E tu, Antonino? Antonino não tinha como escapar. Tomou a sua viatura. Passou pelo cruzamento do Hotel Miramar, tomou a Estrada das Brisas e deu a volta em frente de Vila Regina. Nada de admirar. O filho de Felícia Mata apenas procedia em plena tarde, como costumava proceder ao cair da noite, avançando silencioso, como se viesse investigar qualquer procedimento suspeito. De novo, levava as crianças. Naquele momento, Emanuel, Cirino e Quirino encontravam-se sentados no banco de trás e os três brincavam com um frasco de Havana, com o qual se pulverizavam. Antonino arrancou-lhes o frasco das mãos e colocou-o no tablier, irritado. Dentro da carrinha rescendia a perfume. Quando Milene se aproximou, Antonino tirou os óculos, desligou a música e disse, muito severo, é para vir atrás, no seu próprio carro, ouviu? Depois faz tarde, não a posso trazer. Provavelmente ninguém a pode trazer. Compreende bem? Em seguida guardou o frasco dentro do porta-luvas e em vez de se lhe dirigir educadamente para lhe explicar por que razão todos os dias passava por ali, ou em vez de se referir às longas horas que ela aguardava diante das fundações do Hotel Camarga para vê-lo subir e descer, em vez de lhe contar de que forma e em que condições subia lá para cima, já que nem sempre subia, e explicar-lhe por que razão nem olhava para ela quando descia, Antonino só vinha buscá-la para lhe dizer despache-se, que se faz tarde. Quando a gente quer, nada anda. Falava, pendurado da janela, de camisa branca, muito perfumado, sem lhe explicar por que motivo fingia não haver quando estava a comandar a máquina. E depois, apiado, abalava com os amigos do Pontiac amarelo, sem lhe dirigir palavra. Em vez de lhe dar essa explicação, que nem demoraria um segundo, Antonino só dizia, então, vamos lá, cheio de pressa, como se ao vê-la ela lhe tocasse no músculo encarregado de o fazer partir para outro lugar. Milene, vexada. Haveria dois Antoninos? O Antonino, que todas as noites passava em frente de Vila Regina, muito devagar, seria por acaso o mesmo que lhe gritava com pressa aquele vamos lá, como se ela fosse uma coisa mandada? Sim, foram. Ela à frente, ele atrás. Quando chegaram junto das palmeiras, ele fez descer as crianças e comunicou. Está lá dentro gente a mais. Não gosto de muita gente junta. E depois, já tantas vezes ouvi o Janina que até me sinto enjoado. Vou só levar os garotos e parto logo. Boa tarde. Mas o pátio não estava tão cheio assim. Ou pelo menos não parecia. Toda a gente se encontrava sentada à volta das mesinhas, como num café. O panelão da cachupa tinha a sua vela por baixo. E em cima do telhado, a grande flor de plástico acenava como uma central de ligação com os auditórios de espaço. Felícia havia reservado um bom lugar para Milene, muito perto dos três televisores, todos eles sintonizados no canal, onde iria aparecer o Janina. Felícia, exuberante, porque a neta da senhoria tinha chegado. Sim, era ela mesma em pessoa, Dona Milene, senhoria também, Quem não a conhecia já se provava da cachupa, embora estivesse combinado que no momento em que Janina aparecesse, o que era iminente acontecer, ninguém mais pudesse manejar um garfo. Já acontecia. Ali vinha a Janina. O grupo imobilizou-se. Felícia, ainda em pé, ainda gemeu para dentro das mãos, mas logo se calou. Aliás, todos se calaram. E Janina, multiplicado por 3, apareceu. Apareceu e durante 2 minutos e meio a sua figura esteve nos 3 televisores do pátio. Esteve nas paredes, encheu as portas, as roupas, as telhas, as palmeiras, a terra em redor, o mar de prainhas, a costa. O próprio vento sudoeste do Golfo devia levar consigo pedaços daquela voz. Todos os rostos enlevados em Janina. Era a primeira vez que Milene o via e ouvia, e também ela estava deslumbrada. Antonino Mata, que afinal ainda não tinha partido, até ele se mostrava orgulhoso do irmão. Quando chegou ao fim, Felícia disse: "Meu Deus, manas, estou cega. Vi tanto que não consegui ouvir nada. E vocês?" Na verdade, tinha sido tudo tão rápido que uns não tinham conseguido ver, outros não tinham conseguido ouvir. Outros estavam a assistir àquela atuação e só viam o espetáculo anterior, o ocorrido no Coliseu. Mas não importava. Quando passou ao cantor seguinte, e os 3 televisores também já o mostravam 3 vezes, cantando frases meladas que metiam nojo no mesmo palco onde deveria continuar a atuação de Janina, as pessoas do bairro dos Espelhos precipitaram-se na direção da Cachupa Rica e entoaram em coro: "Atapetando o mar, atapetando o mar, com meu lenço de assoar." Desligando os televisores 3 vezes. E assim tinham entrado na noite de sábado, em plena festa em honra de Janina. Dentro do Diamante só existia alegria. Exceção continuava a ser Ana Mata.